Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, ouvintes. Muito boa noite para vocês todos. Bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Este é o programa que vai para o ar sempre de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h, e que é dedicado às sextas-feiras à Dance Music dos anos 90. Ora, cá estou mais uma vez, Carlos Bonaparte, para vos fazer companhia no nosso programa. Ora, e vamos começar com grandes músicas. Um mix do tema Adagio, e logo depois uma música de arrebatar. A música chama-se Ecuador e é uma grande, grande malha dos seis. É desta forma que vamos abrir as portas à edição número 96 para esta sexta-feira, 8 de outubro de 2010. Vamos à música! Thank you.

encaminhar para o final desta emissão, mas ainda tempo para mais algumas músicas, como por exemplo para a música Wrong dos Everything But A Girl. E logo depois vamos ficar com Umbosa, a música que nos vão trazer chama-se Sunshine e é uma das grandes melodias daquela década de ouro de 1990. É a década de ouro para a música de dança, claro está, embora para a música em geral também foi uma grande época, uma grande década. Vamos ficar então com estas duas músicas, os Everything But A Girl e depois os Umbosa. Thank you. Edição do Musicália. Trago-vos agora mais duas músicas, só mesmo para fecharmos as portas por hoje. Vamos ficar primeiro com Higher States of Consciousness, música dos Wingers, e logo depois vamos ficar com Robert Miles e o clássico Children. São as duas músicas que vão fechar o programa de hoje aqui na Rádio Interweb. Musicália fecha as portas nesta edição, mas volta na próxima terça-feira. Fiquem bem, hoje não há Planeta Rock, mas há tempo de teatro e há Hits Megamix às 22h. Fiquem bem e até terça-feira.